www.cds.com. Chegou tomando uísque com tequila e chamou. Essa menina é massa, é amarrada no meu som. Quando pinta aquele grave no meu paredão, ela vai sarrando, vai mexendo até o chão. Sarrando, sarrando, sarrando, vai levantando. Tive mesa, que pegada. Essa gata é assanhada, pelo tanto que eu conheço. Levantando meuscds.com. Ela chega com seu andar desfilando. Ela chega com seu andar deslizando. Daqui a pouco vai estar levantando, tchic, tchic, tchic, tchic, tchic. Sarrando. Chegou tomando uísque com tequila e Chandon. Essa menina é massa, é amarrada no meu som. Quando pinta aquele grave no meu paredão, ela vai sarrando, vai mexendo até o chão. Sarrando, levantando.